solo 3,6, vira direita, 1, 2, 1, correção, o senhor tá na frequência livre. Grupo 5240, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 1, 2, 1. Pente, pouso autorizado, 5240. Chame torre em 118 decimal 95. Boa tarde, bom pouso. Verdade, sim, obrigado. Flip 5, Flip 5447, Airborne at 37, Control 1, 19-8. 1-9-8, Flip 5447, thank you, sir. 3-2-6, correção, mantém ponto de pé. Salvador Control, good afternoon, 35447. 35447, good afternoon, radar contact, on take off, climb and take flight level 200, mom departure. Julga, climb and maintain 200. Climb and maintain 200, 35447. Request if it's possible turn right to avoid the weather. Roger, sir. Clear deviation. After deviation, clear direct home position and disregard the restriction of home departure, okay? Alright, alright. 35447. We are clear to turn right after takeoff. Instead, turn left. Home departure. Direct to home position. Direct to home position. Turn right after takeoff. 35447. Still down. Afirmativo, chanelia 3-5, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 1-2 metros. Livre pouso na pista 1-0, chanelia 3-5. How many miles on this exit? Now we turn right to intercept 320 for moment departure 35447. Roger, confirm the ideal heading to Barreiras. Just 1 second, please. Okay, fly direct to Barreiras, CP 5447. Thank you, sir. Direct to Barreiras now, 35447. Chanelia 3-5 no solo, as 4-0, livre direita, 1-2-1-1. Obrigado. Do colégio autorizado de 10, vento 160 graus, 10 nós. Mantenha proa até 2000. Tensão de pouso na pista 0017. Aceita vetores para a longa final visual da 17. Ok, sob saturação, uma linha proa 210, proa 210. Nesta proa desça a 2000 pés da justa no 0 no par. Luiz, quem é que está? Bom dia, senhor Nesca Sound, está 050, vigilante Chada Maré, Gol 2006. Pro 32 no meio, decolado, aos 42, mantenha pronto, 2000, controle 19-8. Para o 2000, 19-8, bom dia, bom trabalho. Controle, boa tarde, TAM 3216, decolado. 3216, boa tarde, contato radar, subo 370, esquerda na proa da posição Cogmo. Esquerda Cogmo 370. TAM 3216 vai ter que tomar proa norte, evitar uma formação aqui por 10 milhas. Sente. Esse é o 050, 2006. Boa tarde, senhor Nesca Sound, estou nível 0612-0, vigilante, chegada amarela, 964. Tive uma temperatura da chegada número 3 na próxima. Após desvios, voa na proa da posição frote. Após desvios, frote. Cristiano Stango, prossiga. Mantenha. Mantenha. Tem condição de manter-se na proa 200? Ok. Mantenha a proa 200, reporte a pista na capiteira 17.500. São 3216, mais quantas milhas no fio? Não, agora já está voando na proa de trote. Ok, está autorizado na proa de código 3216. Voltando para código. São 3216, voando na proa de Abuco. Abuco. São 3216, centro Recife, torcida que suba restrito ao nível de voo 250, chama o mesmo em 126.85, boa tarde, bom voo. Ok, agora restrito 250, chamando 126.85, obrigado, no bom trabalho, até a próxima. Ajuste de altímetro no 0.04, está livre da restrição de altitude em Itália. Reporte localizador. Boa Duna, 2006. Qual a sua indicada no momento? Você consegue de mantê-la mais um pouco? Pronto, desce 2000 na proa de Duna, reporta o localizador, 2006. Tem tempo que estava pedindo para alterar as regras de voo, confere? Sim, regras de voo alteradas. No 649, desce no 1510, o ajuste 1014, reporte ajustar no campo, whisky exam. Voo 2006. Olha, o senhor está seguindo o tráfego, transportando enfermos, tá? Aproximação na pista interna, dificuldade de ter outra capiteira. Coordenei aqui com a torre, não vai ser possível que o pouso na frente da aeronave. Reduz a 2009, mantenha a proa de norte. Sim, reduz a 209, mas mantenha a proa de norte. Linha A decolado, pista 10, vento 150 graus, 109. Estaria 2006, estou autorizado. Autorizado. 10, vento 150 graus, 109. Estou aberto com 222. Let's go, my bad. Have a nice flight. reduz a 1809. D2230, controle 12, correção 199.8. D98, boa. Controle passaredo 2230. 2230, boa tarde, contato radar. Sobe 180, saída Arbol. 80 na Arbol, 2230. Descendo ou vai em direção na base da 17 habitado? Torre 11895 com pouso. 11895, grato, bom dia. O 2006, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre em 11895. 11895, grato, bom trabalho. Atualizado pousão no 7, descendo. Ali mantém pista 10. Vai, tá captando. Passou, gol 2006. Torre 1895. 2-9-5-5, obrigado. Salvador, voo 2006, no localizador, guardando o drive, está visual o capítulo. Voo 2006, é pós-treino, baixar travado. Vem por caralho, 2006. Chora 3805, decolagem autorizada, pista 10, entrou no 50 graus, 109. Boa tarde, essa é a identificação, destino 050, vigilante, chega da maré. Tio, ontem foi cedo, acho que era. Whisky Yankee, dando um solo aos 5555. Fila direita, estacionar a frequência de boa. Está baixado para baixo. Pouso autorizado, pista 10, vento 1,60 graus, 099, voo 2006. Viva pouso, 2006. Cana 3805, decolou do Salvador 56, controle 199.8. Está 98, bom trabalho. Controle Salvador, Cana 3805, 1200 pés, nada é alto. 3805, boa tarde, contato radar, só mantém nível 340, saída da El. Saída da El, quanto possível, eu gostaria de uma amostra, se possível. Mantenha o perfil da saída, 3805. Mantenha. 06 no solo, OR 59, dirige direito a 1, 2, 1. 2, 1, 1 na direita, gol, 006. Gol no 964, torre 18, 95, bom gol. 2, 9, 5, 9, 4, boa tarde. Salvador, boa tarde, Bruno 964, passando em Dia Serra, estabilizado ali. 1964, check-train. Vai se atrasando. Pouso autorizado para você daí, vento no 50 graus, 09. Meio repouso 190, 964. Pouso, pouso do Gol, alinha e mantém pista 10. A identificação desse 050 de lá, chegada amarela. Salvador 3805, passando 1060, para 3804. 3805, chame Recife, 1251, alterna 1339, 5 51339. Dessa 4.010, 20 lá, chegada bom, se ajuste no 04. Todo mundo 64, dessa 2.010, autorizado final de LS que veio para pista no 0, reporte localizador. Decolagem autorizada para o CDS. Iniciar. 0. Decolado 05, controle 1983. 1983, boa tarde, da 3283. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3283, passa 1400. 3283, contato, radar na decolagem, sinal 340, saída A. 340, só confirmando, é Arbor Alfa 3. Arbor Elefa. Correção, é Arbor Elefa. Outra 3283. Estabilidade NS, o 9164. 9164, complete com a torre, 189, composto. Mantém 1895. Afirmo. Zorro, boa tarde, voo 1964. 1964, ajuste 1014, eu posso ter baixado o trabalho. Passou externo, baixou e travou, voo 1964. Gente, vento 130 graus 09 mais, pouso autorizado para o C10. Eu pouso no hotel. Tá livre, 4196. Fazer o uísque, confirme. 2.500 na flor 366, reporte estabilizado na final do uísque 4196. Confirmação, ajuste e altimento no zero. 283, flor de alerta. Boa alerta, faltando 3283. Quatro no solo, azul no dois, vida direita, 1-2-1, décima 1, boa. 1-1, boa mesmo. Tá 3-2-2-3, chame restrição 260, até 1-2-2-2. 2230 Recife, ano 260, alterno 1288. Ono 885. Tudo pra si. Retração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite é a radial 280 do Verão de Salvador. Aguarde curva esquerda para interceptar o lote. Eita, 230, ele está para a radial 280, aguardando com 885, inicia a distância de cada 2009, 204. DF3, 1010, o ajuste 104, 885, a torre pede para informar o Valete sobre o campo. Para, 3.000, o Valete sobre o campo. É 2.000, boa tarde, contato para dar. Mantendo nível 1.4.0, mantenha a torre de bom, se aguardando chegada bom, tem a porta descida. 885 para o localizador, esquerda proa 170, reporte estabilizado. Esquerda 170, reporte estabilizado 885. Desce 3 mil pés. 3 mil pés. Oito, oito, cinco, prossiga no posto localizador, desce pelo bairro que desejar. Você vai interceptar e descer pelo bairro, você. 1109, mantém o nível 150, vou na flor da posição ITAP, reporte descida. Meia, complete o IP, chame torre em 11895. Ou no 885, segue tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, em Brasília 190 da Azul, chame torre Salvador, 11895, compôs. 295, obrigado, sem ajudar por 1895. Igualmente. 1109, copiou a instrução de controle. Tem um abaixado salvado. 10 no 4, reportará o trem, 4. Oi Salvador, boa tarde, bom 885, 5 milhas para a Duna, dentro do tráfego do Azul, nossa frente. Gente, bom 885, última impressão Azul, 02, posto Salvador, ajuste 1014. Gente, 185. Relação meteorológica, chove levemente no campo, vista molhada do meio para a cadeira 28. Gente, bom 885. A Vida 372, baixado e travado, Azul 4196. Azul 4196, vento 1940 graus, 109, pouso autorizado pista 10, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada do meio para a cabeceira 28, permanece visual. Cliente, o MIDI de 14, o tem livre pouso 4196. Manda o vento pro Nomeia. 1,40 graus, 1,10 não. Santana, salão 21, pela direita 121, décima 1. Boa. Sempre dá. Na Baixada Travada, gol 1885. Mas gol 1885, continua a transformação, vai que está ali. Minha 326, vou na proa de zona, desça 2 mil pés. Pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 123 mais. Chuva, não chove mais no campo, a pista permanece levemente molhada. 5, igual 88, diga pouso. Autorizado de chegada, bom, seria estar 4 mil pés, ajuste de altimento no 0, 1 no 4. No solo 24, linha direita, 121, décima 1. Se mantém, 2 mil pés, 1109. Xenem 3-2000, autorizado sinal de ILS que foi para a pista 10, reposta localizador. 09, segue tráfego a 1 hora 7 milhas, mesmo rumo, mantendo 2000 pés no Fokker 100. O 09, autorizado sinal de ILS que foi para a pista 10, reposta estabilizado. Quantas milhas a pressão subiu? 15, F4, 1000 pés, aguardando possível reparação para espaçamento, ok? Guará 00, a escala de identificação desse nível 050, vigilado, chegada à maré. Curva à direita até a proa 230. Aqui pelo vetor ação, a proa é 230, limite ao curso localizador, aguarde uma curva esquerda para interceptar. Charlie 295 na sua frente. Charlie 265. Essa proa deve 3 mil pés, ajuste permanece em 14. 3 mil pés, 1014. Travou, passou no externo, 6326. 26, pouso autorizado, está 10 vento, 130 graus, 129. Livre, pouso na 10, chamei 6326. Passava aí essa informada, 1800 Zulu, é isso? Voo no 966. No 966, 6, boa tarde, assistente indicação, desse nível 050, vigilância, chegada maré. Desça 2 mil pés para o posto localizador, por esquerda até a proa 150, reporte estabilidade. Cliente paga 2 mil, 150 no posto, aí é 2 mil. Ponto 09, torre 198, 95. Guará 00 foi na proa de Luna, desça 2 mil pés, ajuste no 04. Mandou 1109, foi LF, desalca pista. 1109, continua em posição, só guarda a utilização de pouso. Segue agora dentro da linha 109. Foi o pouso do 1109, segue parte militar? Acima parte militar. Chegamento 326 no solo, 33, liga direita, 121, décima 1, 12. A direita, 21. Pouso autorizado para 2 em 1.40 graus na 3 metros. Pouso para 1.09. Que estamos? Salvador 35626, estabilizado por seu localizador. Complete a aproximação, chama a torre 1.895, boa tarde. Agora 309 está no ponto de espera, reportou Aves na curta cabeceira, na curta final, próxima cabeceira, atento. Nossa, já é 900, para atento. Luiz Kemp, tá, liga o sonar, chame táxi. Salvador, boa tarde, 35626, estabilizado no posto do localizador, a sua escuta. 35626, continua a aproximação, número 2, posto, Salvador. Sempre continuando a aproximação, guardando a autorização, 5626.